Bom, desculpem ter dado início a esta palestra, a esta conversa, a este colóquio que nós queremos fazer. Ter dado início tão tarde, acontece que o Nuno está aqui à minha direita. O carro dele, por algum motivo, avariou, ficou no meio da estrada. E nós tivemos que recorrer a um carro galego, que foi em salvação do carro português. E chegando lá, juntamos os carros fraternalmente, assim. Pegamos numa coisinha que se chama Crocodilos. E demos um beijinho energético e a coisa ficou solucionada. Então, e por isso chegamos assim meia hora tarde, mas não faz mal. Então, queria dar início a esta palestra simplesmente contando uma história que me aconteceu há uns meses e que servir de ilustração, assim, digamos, ao que eles contarão mais em pormenor, a experiência deles. E a minha experiência foi conhecer um professor de espanhol numa vila, uma cidade da fronteira portuguesa, né? Então, esse professor, fui eu que fui à procura dele, fui conhecê-lo e perguntei qual eram as circunstâncias, como era a situação de um português de espanhol na fronteira, né, com a Galiza. E ele me começou a contar a história dele, que não havia muitos anos, que era professor e tal. Começamos a entrar nos detalhes qual eram as circunstâncias de ser professor de espanhol perto da Galiza, né? E ele me disse que realmente, para ele, a Galiza não era o ponto importante, né? Não era um aspecto que tivesse relevância. As crianças, os alunos dele, muitas vezes perguntavam por que nas paredes, nas placas portuguesas apareciam escritas coisas que eles não entendiam. Não entendiam por que um galego tinha que vir a Portugal escrever coisas que não tinham nada a ver com as circunstâncias de Portugal, nem dos portugueses. Logicamente, não explicava isso, também não explicava muitas outras coisas, né? A verdade é que também não entendiam os rapazes, né, os alunos dele, porque, por exemplo, em contato com galegos, não falavam a espanhola corretamente, né, o que seria para ele corretamente. Então, diziam coisas como... quero uma botella de água. Então, iam as aulas, quero uma botella de água. Ou diziam, creo que aún es cedo. Não, creo que ainda es cedo. Quer dizer, havia coisas aí que os rapazes captavam na rua, levavam para as aulas de espanhol pensando que era espanhol, e o professor simplesmente evitava, não mencionava, ou dizia que era uma coisa que não se deveria falar, né? O lado mais negativo também é que o próprio professor fazia questão de dizer que o galego era uma coisa que não lhe interessava para nada. Então, sendo esse o lado, a perspectiva de um professor, né, como podem as crianças, ou os rapazes nesse caso, compreender qual é a situação da Galiza num contexto mais amplo e qual pode ser a relação entre a Galiza e Portugal, né? E parte desse desconhecimento, parte dessa situação sociolinguística é o que eu acho que nós vamos falar aqui. E vou apresentar brevemente também os nossos duas pessoas aqui convidadas. Temos aqui à esquerda José Almeida, engenheiro químico. Está na casa dos 30, já chegando à casa dos 40. É minhoto e é membro do conselho de redação do Portal Galego da Língua. Vai falar ele primeiro e depois falará Nuno Gomes Lopes, que é professor de inglês, está na casa dos 20, é escritor, tem um blog que é Coisas do Gomes e também colabora com o jornal Novas da Galiza. Está bem? Mais nada, deixamos agora eles que falem. Muito bem. Está bem? Boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostava de saber, isto é maioritariamente estudantes, assistentes vários, é só para saber público-alvo. Estudantes basicamente... Português. Estudantes de português. Muito bem. Primeiro queria começar a pedir desculpa, porque vou fazer isto sem seio, nem geada, porque não sei, mas... Vou tentar falar devagar. Mesmo os portugueses têm dificuldade em perceber-me, porque falo um bocado depressa, e vou tentar moderar a minha velocidade e falar um bocadinho devagar. Portanto, fui convidado pela organização das Jornadas da Língua para dar a minha perspectiva do galego em Portugal. Claro, vai ser uma perspectiva subjetiva, nada científica. O que eu vou dizer não é nada científico, é simplesmente uma opinião formada, baseada em experiências empíricas, portanto, de valor científico nulo. Mas vale pelo que vale. Sou colaborador do Portal Galego da Língua já há 2 anos, pelo menos. Antes já tinha contactos, mas eram contactos de visita. Aprofundámos uma relação e passei a ser colaborador do PGL. Representante para... coordenador para Portugal com informações de Portugal. Porque um dos objetivos do PGL é o relacionamento inter-galego-português e acaba a mim fornecer informações do lado de lá. Vamos começar então pelo galego e como é que o galego é visto em Portugal. Se calhar para explicar, para contextualizar um bocado esta visão atual que o galego tem em Portugal, que há aqui muita gente deve ter experiências em Portugal, muitas delas, se calhar, até frustrantes, já sei como é que é, mas vou tentar pegar no português e em Portugal para tentar explicar um bocado da visão que há em Portugal sobre o galego, que, mais uma vez, vou ser bombástico, se calhar não é novidade nenhuma, mas vou ser um bocado bombástico e frio e fatalista, é muito, o galego praticamente em Portugal é desconhecido totalmente, portanto é um desconhecimento total. Já nem falo do Douro para baixo, isso aí, tudo o que for, eles até a nós nos chamam galegos, portanto, a nós de domínio, eu sou minhoto, portanto, para eles tudo o que for do Douro para cima já é outra coisa. E, portanto, esse conhecimento é mais que total, é absurdo, portanto, mas enfim. No Norte, acima do Douro, não é um desconhecimento tão fundo, mas há mais contacto também, pronto, há um sentido de qualquer coisa, de que existe qualquer coisa, do que se chama galego, mas é muito fácil encontrar. Há dias, uma jornalista da TSF foi fazer uma entrevista, eu por acaso até reclamei, foi fazer uma entrevista a Berim, não é, sobre a primeira Eurocidade, e começa a reportagem na TSF, dizendo, entrevistou duas galegas, que responderam, eu até fiquei até admirado, responderam em galego, às perguntas, e a jornalista, a senhora, rotula logo automaticamente: ai, as senhoras, muito simpáticas, responderam-me em portunhol, devido ao contacto que têm com os portugueses, responderam-me em portunhol. Ora bem, é isto, tão simples como isto. E as senhoras estavam a falar galego. Vamos então tentar explicar brevemente de onde é que isto vem. Portanto, e explicar também o que é Portugal para os portugueses. Portanto, isto é em senso comum, para o senso comum do português. Para o senso comum do português, Portugal nasceu, como é que eu hei de explicar? Nasceu, fazendo uma analogia científica, de um Big Bang. Portanto, não havia nada, havia um deserto na península, uma terra de ninguém, qualquer coisa... Tal, houve um rei espanhol que doou, o dote deu um conde afrancesado, que era da Casa de Borgonha, mas não há referências nenhumas a mais nada. Portanto, só assim, sei lá. E deu o condado, portanto, deu o dote, criou o condado portugalense, e depois o filho é que zangou-se com a mãe e pegaram-se todos e pum! Nasceu. Explosão, nasceu Portugal. E com o nascimento de Portugal, mas isto é verídico, se for perguntar a um português médio, a noção que tem é esta, é Portugal, foi uma explosão, bum, nasceu Portugal, e a partir daí tudo o que está para trás não interessa nada, portanto, é para esquecer. Não, não, mas isto até se compreende. Portugal é um país pequeno, mas isto é tal historiografia, não é? Os vencedores escrevem a história para se preservar e escrevem a história na perspectiva do vencedor. Até para um processo de defesa da independência de Portugal, não é? Construiu-se uma história que optaram por anular todas as referências anteriores. Foi a opção que tomaram. Com isso, com esse grande Big Bang que surgiu, também surgiu o português, língua portuguesa, a língua de Portugal, também foi resultado do Big Bang. Sem referência, tem algumas, se se perguntar um português médio, ai, português e tal, de onde é que isso vem? Ai, português, são capazes de fazer uma ligação direta entre latim e português, entre os romanos, mas é mesmo assim, romanos, e andaram ali os romanos e tal, depois vieram para aí uns invasores, uns suevos, umas coisas, andaram todos e tal, e nasceu, bom, apareceu Afonso Henriques e nasceu português. É mesmo assim, portanto não há referências nenhumas e cada vez vai se tornar mais complicado. Um exemplo disto é nos programas que havia de português até 2004, houve uma reforma dos programas portugueses em Portugal em 2004. Até 2004, foi o meu caso, e se calhar aqui o caso do Nuno também, no décimo ano começava-se pelos cancioneiros, a evolução da língua, e os cancioneiros, cantigas de amigo, as cantigas de amor, cantigas de carne e mal dizer, não é? Começava-se com, no décimo ano, portanto, o décimo de 12 anos de ensino secundário. Mas, pelo menos aí, todos os alunos que frequentavam o ensino secundário, do básico não, isso do básico também não diziam nada a eles. Mas, pronto, aos do décimo ano, já se explicava-se, não é? E tinha-se, estudava-se o galego português totalmente, portanto, e a evolução da língua e por aí fora. Reforma de 2004, digo eu, no sentido do tal Big Bang, portanto, isso foi tudo esquecido, já foi, desapareceu do programa, desapareceu mesmo do programa. Os miúdos agora, a referência mais antiga que tem da língua é Gil Vicente, que é do século, é finais de 1400 ao século XV. Portanto, a primeira referência que tem da língua é Gil Vicente, século XV. Isto é verdade. Portanto, o miúdo, isto, agora, só terá contacto, eventualmente só terá contacto com a história e a evolução da língua, só terá contacto se for um universitário estudar letras, é que terá contacto com isto, por isso simplesmente isto. Optaram, o Ministério da Educação optou por fomentar os estudos dos autores modernos, fomentar mais o aspecto da comunicação, de formas de comunicação, meios de comunicação, e pronto, aqui também se calhar não dá para tudo, mas a primeira coisa a tirar, o programa não dá para tudo, e o mundo está a mudar, mas a primeira coisa a tirar é a história da língua, porque, e a relação da língua, e tudo isso, apaga-se tudo, e fica resolvido. Portanto, Portugal é como eu digo, para um português médio será difícil até ter uma relação, imaginar que existe relação de português com outra coisa qualquer e saber de onde é que vem português. Isto é um facto. Sendo até escandaloso o que eu estou a dizer, mas é um facto. Evidente, eu estou a falar de um português médio. Não estou a falar de pessoas que estudam, mas isso é absurdo, não é? Estou a falar de um português médio, ou portuguesa médio, é isto. E é por isso que, portanto, desconhecendo que existe mais qualquer coisa, é normal, é por isso que existe esta atitude normal dos portugueses, porque os portugueses gostam de ser pessoas simpáticas. Estou a falar um bocado de presunção, mas gostam de ser pessoas simpáticas. E o português, pronto, chega lá uma pessoa a falar galego, e fala e tal, e ele, como não tem a menor referência, não faz a mínima, aquilo até pessoal ouviu ali e ouviu umas coisas, e ele até, aquilo até lhe pareceu, mas como não tem referência absolutamente nenhuma, a primeira coisa não é uma pessoa simpática, a primeira coisa é arranhar ali um... Esse é que é o tal portunhol, arranha ali um castelhano e tal, e a coisa mais frustrante pode haver para um galego é chegar a Portugal, falar galego e responder em espanhol. Não é? Quantas e quantos galegos já me têm dito isso? Mas isto é uma frustração total, chegar a Portugal e, não é? E a primeira coisa que me fazem é arranhar ali uma misturada, uma coisa sem sentido. Que é um facto isto também. Portanto, isto explica um bocado a visão que há em Portugal, que é muito fraca atualmente. Muito fraca, fraca a nível de conhecimento, portanto, é praticamente desconhecido. Portugal seguiu o seu caminho. Mesmo na própria história de Portugal, não há grandes referências, se for a ver compêndios de história e por aí fora. É interessante, é uma coisa que até admiro na Galiza, portanto, pronto, também por questões económicas, que há a grande utilização da cultura celta, das referências celtas, dos castros, pronto, podem dizer, também é por questões de economia, de identidade, pronto. Mas Portugal tem tantas ou mais referências celtas. E, só em termos de comparação, em Portugal é tabu. Celtas? Não, ouve-se falar, se for, os celtiberos, os lusitanos. Lusitanos é que se ouve falar. Esses lusitanos falam muito e tal, viriato. Fala um bocadinho. Mas pronto, entra na tal névoa, porque isso é tudo anterior ao Big Bang, aquilo entra numa névoa ali, aquilo fala-se um bocado, mas não vem falar muito. Portanto, isto explica em parte, penso eu, em parte, explica a atitude atual que é praticamente, infelizmente, que é de desconhecimento. Eu não quero falar em culpa, porque até agora em Portugal até mudaram a lei do divórcio e tiraram a culpa. Que havia a culpa, não é? Agora foi retirado. Não vale a pena falar de culpa nestas coisas. Não vale. Foi a culpa dos portugueses que nos ignoraram, foi a culpa dos galegos que não sei o quê. Isto aqui não há culpa. Há uma situação de facto, não é? Há uma situação de facto. Penso que, pá, não vamos entrar então realmente pelos culpados. Não vamos entrar pelos culpados. Acho que se deve ver perspectivas do futuro, o que é que pode mudar e o que é que está a mudar. Eu não vim aqui dar, portanto, estou a dar uma perspectiva do galego, não estou a dar a minha perspectiva do galego, porque eu tenho outra perspectiva, dado os contactos que tenho outra perspectiva do galego, foi para mim eu classifico mesmo de uma grande alegria quando comecei a conhecer mais, porque é pena não estar aqui o compatriota de Lisboa, que até poderia depois falar um bocado sobre isso. Mesmo em termos de léxico, porque nós no Norte temos palavras. Um exemplo, eu sou de Braga, trabalho em Tomar. Tomar fica abaixo de Fátima. Portanto, fica uns quilómetros abaixo de Fátima, já a menos de 100 quilómetros de Lisboa. Mas isto, podem acreditar que isto é interessante isso. Quantas e quantas vezes palavras que eu digo e... olha, uma leira. Dá-lhe uma leira. Dá-lhe uma leira. Olha, o que é isso? Uma leira? É, às vezes começam a rir. Ai, uma leira. Eu sei o que é que é de fazer, mas isto, eu estou a dizer isto sem preconceito nenhum, eu não estou a criticá-lo por não saber. Estou a dizer é que muito do nosso léxico, que é totalmente desconhecido, não é? Isso é que comecei a achar interessante, foi um balado. Eu cheguei lá e disse, olha, é um balado. Não sabem, balado. O que eles sabem é, por exemplo, o que é um cabeço. Por exemplo, um cabeço, que é um montezito pequeno, não é? Chamam-lhe um cabeço. Mas um balado, olha, está ali um balado, aquele campo em cima de um balado, não sabem, e há N palavras, eu podia estar aqui quase toda a noite a falar aqui de palavras que eles desconhecem totalmente. E uma das coisas que eu achei interessante de início foi precisamente isso, foi encontrar no galego referência, as mesmas palavras que um português desconhecia totalmente e existem e são empregadas no galego. Portanto, para mim isso foi uma descoberta brutal. Foi se calhar até dos principais, das principais forças motrizes para que continuasse a procurar e a colaborar com as associações galegas. Portanto, o galego, eu interpreto como galego, como uma variante da mesma língua que eu tenho, com as suas particularidades, com até algumas, com um léxico riquíssimo, com as suas diferenças, mas basicamente é a mesma língua. Há diferenças de não estou a falar de diferenças do sotaque, portanto, ou diferenças de maneira das falas. Isso é evidente, isso é escusado estarmos a entrar por aí. Portanto, o galego interpreta desta maneira. E quanto ao futuro, para ser breve e pouco maçador, quanto ao futuro, eu acho que o galego, agora, também numa perspectiva subjetiva, o galego está num ponto crítico da sua afirmação, portanto, o galego está a trabalhar o seu processo de afirmação, está num ponto crítico. Também poderão dizer que as línguas, por cá, e vamos salvar o galego, o galego tem que ser salvo. Eu também concordo com algumas pessoas que dizem que as línguas só são salvas se os seus utentes acharem que vale a pena salvá-las e utilizá-las, não é? Portanto, se tiver uma utilidade, porque o latim era uma grande língua, deixou de ter utilidade, desapareceu, e era o latim. Até a Igreja usou até ao século XX e desapareceu, apesar de ser uma língua muito importante, mas deixou de ter utilidade, portanto, lá foi. O galego, na minha opinião, portanto, está neste momento crítico, mais uma vez recorrendo, eu sou um homem de ciência, recorro mais a imagens científicas, se calhar o galego vai passar por um processo de evolução natural, como um processo de Darwin. Portanto, tem dois caminhos, que é, ou, portanto, penso que não haverá um caminho intermédio, que se calhar algumas pessoas defendem. Ele ou evolui e se salva, evolui, não estou a dizer forçosamente, e nem estou a dizer que tem que evoluir em 5 anos, nem 10, nem estou a falar em tempo, porque o tempo, isso é outra questão. O tempo é outro capítulo. O galego ou evolui, ou se adapta, ou evolui, ou acaba, ou se salva, mais nada. Não há aqui a hipótese académica de haver uma língua artificial que é usada e tal, por saudosismo, por folclore, e vou-te ensinar umas palavras de galego, como dizia o meu pai. Portanto, isso é para acabar. Portanto, isso, mais geração, menos geração, penso eu, não sei. Mais geração, menos geração, isso lá vai. Portanto, tem os dois caminhos. O caminho da evolução, porque eu também compreendo um bocado, mais uma vez, eu dizia que ia fazer uma análise científica, histórica e cultural. Eu também compreendo a parte galega, que é, há 20 anos, ou quando começou a democracia, há 20, não, há mais, mas quando começou a autonomia, e a autonomia afirmou a sua língua, eu também compreendo que Portugal teve mais tempo, não é? O tempo é fundamental em todos os processos, não é? E o tempo faz muitas coisas. Não é? Tendo tempo para fazer uma coisa, na Galiza houve pouco tempo e passou também pouco tempo, e também houve uma e também há e houve uma necessidade de escrever a história à sua maneira, de se afirmar, de criar uma identidade, de criar um e 20 anos se calhar também é pouco, mas e se calhar o galego, mas eu até acho que o galego está está a saltar etapas até numa velocidade considerável. Etapas no sentido da evolução. Haverá alguns que querem grandes saltos de uma vez, há outros que querem saltos mais pequenos, há outros que não querem saltar nada, e pronto, e vai saltando devagarinho, e penso que o futuro será, se não for esse, penso que dificilmente conseguirá sobreviver. Não é que os portugueses, ou os brasileiros, ou sei lá quem seja, tenha o elixir da solução mágica, não é? No, que não há, é evidente que cada um tem que encontrar o seu caminho, e não é por se juntar à lusofonia que vai ficar tudo resolvido, é evidente que não, mas a solução tem que partir dos próprios galegos, tem que encontrar o seu caminho e ter o tempo para chegar lá. Agora, que penso eu que é inquestionável que mais tempo, menos tempo, mais ano, menos ano, portanto, terá que convergir de uma forma qualquer com a lusofonia, portanto. E até mesmo as pessoas já é notória a diferença de, por exemplo, de há 3 ou 4 anos para agora, mesmo a nível da política galega, não é? Portanto, há uns anos seria quase um sacrilégio fazer uma referência a uma ligação qualquer. Foi o Big Bang galego. Queriam, não é, fazer uma ligação ao português ou a Portugal, ou ao brasileiro, ou seja o que for, era quase um sacrilégio e era um assunto altamente, altamente negativo de se referir em política, penso eu, pelo menos em alguns setores da política. Agora já vê-se até setores mais não tão ligados à língua, abertamente afirmarem e fazerem ligações com a lusofonia e por aí fora. Portanto, reparem, e só foram 4 anos. Portanto, já começa o estigma de autoproteção, começa a diluir-se, e já não é escândalo nenhum fazer-se referências à lusofonia e em todos os quadrantes da política galega. Futuro, portanto, o que eu tinha a dizer é isto. Penso que é a solução mágica não existe. A solução terá que partir dos galegos e das galegas. Terão que encontrar o seu caminho. Penso que mais cedo ou mais tarde terão que convergir para se relacionar com a lusofonia. O tempo que será, não sei, mas terá que haver uma convergência. Se não houver, penso que se vai transformar numa artificialidade, e cada vez se vê mais, e como artificialidade irá morrer. Isto sendo também assim um bocado chocante, mas não há outra maneira de dizer, com muita pena minha, porque aí é que está a grande vantagem da ligação do galego à lusofonia, porque o galego serve-nos a nós como uma referência, com um léxico que ainda mantém, aí é que está a vantagem. Ninguém está a dizer, eu não estou a dizer, que o galego deve esquecer o que é e deve apagar tudo, e apaga tudo e começa... por amor de Deus, isto é um absurdo. Isto é perder tudo o que tem e, olha, isto agora nós vamos e tal, e vamos todos. Não, calma, isto não vamos perder tudo, não se pode perder tudo. Tem-se. O valor está no património que tem. Penso eu que é esta a minha visão. Para terminar, e dado que está na ordem do dia, inclusive com a votação recente no Parlamento Galego, falar um bocadinho das televisões, da questão das televisões. Penso que também não seria positivo para a Galiza e seria positivo para nós. Eu também gostava muito, eu quando falo da recepção recíproca dos canais da Galega em Portugal, não faço distinção do Norte, Centro ou Sul, e dos canais portugueses na Galiza, para as pessoas conhecer, porque há um fenómeno até interessante, que é, em Portugal desde os anos 70, portanto passam, já passaram centenas de telenovelas brasileiras, centenas, Portanto, centenas, não digo milhares. Resultado, o português tem uma referência auditiva do sotaque brasileiro fantástico, não é? Percebe tudo. Não é? O que é que eu quero dizer que me percebe? Pequenos pormenores, portanto, ouvir brasileiro falar com sotaque brasileiro é perfeitamente normal. O inverso não se passa. O brasileiro nunca ouve um português, não é? Nunca ouve um português. E é caricato que muitas vezes o brasileiro, eles gostam de dizer é ui, ui, quando percebe ui, ui, ui, é, ui, ui, mas é assim que eles fazem, não percebem, coitados, não têm referência auditiva, não se pode pedir mais, mas se der aquela voltinha, se a gente falar assim um pouco mais coisa, ele já está tudo bem. Já percebem tudo, está tudo resolvido, está tudo bem. Mas tem que dar aquela voltinha. Se não der a voltinha, pronto. Com o galego é a mesma coisa. Portanto, não há referência auditiva nenhuma. Para lá do esquecimento obrigatório e incutido, não há referência auditiva. Ouve-se assim uma coisa diferente, assim uma coisa assim um bocado mais assobiada e tal. Isto é espanhol, isto não é português, isto só há duas, isto não é português, isto é espanhol. E pronto, e depois o simpático, lá vai, não é, mas não é má vontade, nem é por, não é para ofender ninguém, mas eu sei que eu até considerava se fosse comigo era ofensivo. Mas põe-me no papel dos outros, não é? Se fosse o galego chegar ali, ó meu amigo, ó senhor. Não, isto não entra na cabeça de ninguém, mas não é por maldade, nem é por ofender ninguém, nem é para ofender ninguém, nem nada. Porque, coitado, houve aquilo que quer ser simpático, e está com os tédios e coisa e tal, e as carreteras e tal. Pronto. Não, mas há muitas coisas engraçadas. Mas isto é verídico, isto é o que vou dizer, é verídico. Vem e tal, vem por aí fora e vê. Mas isto, eu aposto que já me têm dito. Quantos e quantas pessoas é isto? Vem por aí fora e vê as placas. A rede de estradas do Estado. Dizes, epá, estes espanhóis são lixados para o turismo, pá. Já põe as placas em português, que é para a gente, mas se gajos para o turismo, não há gente como é. Estão a dizer. Epá, estes gajos, pensem tudo, estes gajos, pensem tudo. Põe as placas em português. É sério, não tenha mesmo, não consegue perceber aqui o que é aquilo que está ali, não é? Mas isto é centenas de pessoas, isto é normal. Dizem, olha que coisa. E vêm, por exemplo, sei lá, o não sei quê, são simpáticos, gente simpática, gostam de. Enfim, como é que isto pode mudar? Pode mudar com isso. Penso também, se houvesse, até estávamos a falar, estava a falar aqui com o patriota lisboeta, que é professor também cá, e a falar contigo também sobre isso. Foi com ali com. Valentim. Não, com o João. Se houvesse também, eu acho que qualquer junta da Galiza devia pegar em Portugal como um grande mercado, não é? Pronto, no tempo de Fraga, puseram ali no início da A3 uma grande placa, Compostela, foge a Compostela. Não é? Pronto, as línguas, isto é a mesma língua, mas é preciso ter cuidado que às vezes mesmo em brasileiro há aqui diferença, não é? Para nós fugir, não é entrar, é sair, não é? Foge a Santiago, um slogan, foge a Santiago, para nós é sair de Santiago, não é entrar, é sair de lá. E põe um grande placar à entrada da autoestrada, foge de Santiago, pá, eu não vou para lá nunca. Mas eles já vão para lá, não, gostam muito de ir a Santiago. Mas é contraproducente, mas é engraçado que as pessoas. Mas lá estão, porque aqui as pessoas dizem, simpáticos, puseram aqui, são simpáticos, são gente simpática. É como digo, o português. Se houvesse, só para finalizar, não querendo ser amassador, se uma junta da Galiza investisse mais, pegasse mais em Portugal como um mercado de todos os níveis, económico e cultural, já se está a fazer algumas coisas. Eu não estou a dizer, não estou a falar aqui da terra queimada, não estou a dizer que não se fez nada, que não se faz nada. Não, já há coisas, já há projetos, já. Penso é que devia haver mais, tem que haver mais e haverá. Eu penso que. Pela tal mecanismo de seleção natural, os nossos povos vão ter que se entender, vão ter que se cruzar mais é porque interessam-nos a nós, interessam aos galegos, e com esse entrosamento, com esse cruzamento, com o tempo, portanto, as coisas hão de mudar. Para já as pessoas têm que ter um bocado de paciência, que não é por mal, mas é assim. Vou terminar então, queria agradecer a vossa atenção e a vossa presença, e termino assim, obrigadinho pela vossa assistência. Escrevi muita coisa, não sei o que é que vou falar agora primeiro. Eu quando comecei a falar, a perceber algo da Galiza, era uma maneira de ver muito, muito específica, muito ditada pela cultura portuguesa. Eu de início fazia férias na casa do meu pai, que era na Raia Concastela, perto de Salamanca, Zamora. Quando íamos à Espanha, dizíamos que era a Espanha das Quintas, que era a terra do meu pai. Quando vinhamos à Galiza, vinhamos à Espanha da Póvoa, que é, eu sou da Póvoa, então esta era a outra Espanha. E dizíamos que era diferente, mas ainda assim, Espanha. Primeira vez que ouvi falar a sério da língua galega, não chamar-lhe assim, para começar, era uma manifestação em Santiago, da língua. E uma jornalista portuguesa, mais uma vez aquela ignorância bruta, foi perguntar ao senhor, então se usted está aqui para a língua de... Eu falo português que eu percebo. Logo aí, dá para ver a ignorância do português em relação à Galiza, total. Uma jornalista mandada para uma manifestação da língua em Compostela e fala com a pessoa em espanhol. Logo aí, não percebe nada do assunto. Posso dizer que a minha mãe é... o canal preferido dela é a TV Galiza. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Sem problemas. A minha mãe vê a TV Galiza mais do que vê, por exemplo, a RTP1, é o canal preferido dela. Gosta muito de ver os programas de variedades e gosta muito, por exemplo, de ver o Luís de Matos na televisão da Galiza. Eu, da primeira vez que vi, fiquei escandalizado. E escrevi no meu blog que estava muito, muito chateado. O Luís de Matos fala em espanhol na televisão da Galiza. Falava. É bizarro, no mínimo, porque vem o Gaioso e diz, boa noite, Luís, senta-te, e ele, buenas noches, que bien, me gusta, muy bien. E eu dizia, a minha mãe, não pode ser, o que é que ele está a fazer a falar em espanhol na televisão da Galiza, isso é um escândalo. E para a minha mãe, pronto, não sejas assim, coitado, ele está a tentar ser simpático, mas falar na Galiza em espanhol não é simpático, pronto. Agora, há uma novidade, não sei se conhecem, que é a Sónia Araújo. Já ouvi falar que na Galiza é muito popular, que a Sónia Araújo fala em português. Simpático. Temos um exemplo contrário do Kiko Cadaval, que é galego, conta histórias e participou no Operação Triunfo. E tanto, era um programa popular, tanto ele passou despercebido que ninguém percebeu que ele era galego, porque ninguém me fala do Kiko que é galego. De alguma maneira, eu já falei com o Kiko, e é uma pessoa que tem um galego muito bonito, muito limpo, de castelhanismos, e podia passar perfeitamente por português, porque é mesmo um galego genuíno. Não é um galego de aldeia, é um galego um pouco mais erudito, mas ainda assim genuíno. Isto é só um pouco para ilustrar como é que em Portugal se vê as coisas, como é que, mas existe essa ignorância que os jornalistas portugueses dão provas em todos os campos. No outro dia era uma jornalista enviada para um assunto europeu e estava a entrevistar um francês em inglês. Como é que uma jornalista não sabe falar francês? Uma jornalista portuguesa não sabe falar francês? Ela estava a dar respostas em inglês porque a jornalista lhe tinha feito perguntas em inglês, apesar de saber que ele era francês. Então, é falta de formação e falta de cultura. O amigo José esteve a falar, eu não queria falar porque é como falar do vazio, falar sobre o galego visto de Portugal. Eu poderia falar bastante, mas é na realidade uma entidade que não existe. O galego não tem presença em Portugal. A Galiza e os galegos. Que se assumirem que a Galiza é apenas Espanha, como poderiam falar de outra região qualquer, as pessoas dizem, claro, Galiza, Santiago Compostela. Quando falam de Galiza, uma entidade própria, e do galego como uma entidade linguística, pronto, isso não existe. Como podem ver, o que eu estava a dizer em relação à ignorância, a ignorância depois torna-se bruta, torna-se assim fisicamente bruta quando se nota que um português consegue ignorar o que é português ao falar da Galiza. Vou dar dois exemplos. Existia um. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Shimon Peres. Chegou a ser primeiro-ministro, imagino, mas pouco tempo. Pronto, teve muito tempo na política israelita. É muito normal chamar-lhe Pérez, que é a intuação espanhola, mas ela é grafada à portuguesa. Ou seja, será um judeu de origem portuguesa que terá emigrado para outro lado e, a alguma altura, a família dele foi ter Israel e ele é israelita. E falam de uma pessoa com o nome grafado à portuguesa com pronúncia espanhola. Isso na televisão portuguesa. Dizem que é o Shimon Peres. Porque pensam, ele não pode ser português, ele vem de Israel, se calhar é espanhol. Ou se calhar, não sei. É mais internacional dizer à espanhola do que dizer à portuguesa. Vergonha portuguesa. Mas Peres é um nome muito português. Existe o Pires, existe o Peres. É português. Outro, é recente, foi o Óscar Pereiro. O Óscar Pereiro, neste momento, acho que é considerado foi vencedor da Volta à França, porque o americano foi condenado por doping. É mesmo oficial? É oficial. Pronto, ganhou a Volta à França, a galera ganhou a Volta à França, muito bem. Pá, vieram numa reportagem na televisão chamar-lhe Óscar Pereiro, o espanhol Óscar Pereiro, quando o nome é grafado à portuguesa, Pereiro, que é um nome que nunca sofreu alteração. Normalmente em Portugal é mais vulgar o Pereira. Este é o Pereiro. Não é razão para achar que ele é espanhol. Chamarem-lhe Pereiro é um insulto para todos os Pereiras de Portugal. De um momento para o outro aparecer alguém e dizer: tu és Pereira, não és Pereira. Ah, pois. É estranho. Portanto, essa. É do lado português, é completa a ignorância. Há essas pessoas um pouco mais interessadas. Isto não tem a ver necessariamente com a cultura. Dizer: se uma pessoa oculta, é estas coisas. Tem a ver com a maneira como uma pessoa dirige os seus interesses. A partir de uma certa altura, comecei a dirigir mais para esta área, comecei a investigar mais sobre a Galiza, a visitar mais. Não tem necessariamente a ver com cultura, tem a ver com os interesses. Neste meu caso, eu gosto de achar que sou uma boa pessoa e que isto é uma boa causa. Portanto, são duas coisas ao mesmo tempo. Estou a fazer uma. Estou a tentar ter uma causa. Aqui em Portugal, a partir do momento em que houve uma revolução, deixaram de haver causas. Havia a democracia, a riqueza, as pessoas têm as oportunidades iguais para todas. Já não existem causas. Eu gosto de achar que tem uma causa. É pretencioso da minha parte. Porque em Portugal é muito mais. Ou melhor. Poderá existir alguém a dizer: eu vou para Timor ajudar os timorenses, vou ser professor de português em Timor. A pessoa poderá dizer isso, porque acho que é importante para mim ir ensinar português aos timorenses. Os timorenses não têm nenhuma tradição de falar português e nem sequer têm uma língua única, têm duas, três, várias línguas. É muito mais normal para um português dizer que vai para Timor ensinar português e defender a cultura para a portuguesa, ou em Angola, por exemplo, do que virar para a Galiza e dizer: eu vou defender a cultura portuguesa, ajudar os galegos com o português. Portanto, aqui haveria uma situação de dizerem: eu vou à Galiza ajudá-los, que é o que eu acho, que eu vejo, tentar dar uma ajuda, mas se um português dizer isso, normalmente iria em relação a Angola, a Timor. Timor, então, não há tradição nenhuma de falar português. Outra situação que eu me confrontei na Galiza não era só a questão da língua, quando me apercebi, mas a questão gráfica. Que, por incrivelmente, é a grande questão aqui, é uma questão política. Quando vim com os meus pais, há muitos anos, eu teria 18 anos, à Galiza, há 10 anos atrás, vi um mural, uma pichagem política, que dizia língua, questão da língua, questão política, qualquer coisa assim. Dizia questão política. E eu, do mínimo que percebia de espanhol na altura, percebi que não era espanhol. Mas, ao mesmo tempo, vi que também poderia ser perfeitamente português. A partir do momento que tomei contacto com o reintegracionismo, comecei a perceber-me que havia aqui uma diferença, uma questão política que existe, que foi sempre subsistindo. Mesmo o português, houve uma altura em que teve de separar gradualmente do espanhol para que não houvesse confusão. São línguas próximas, são línguas de origem românica. Quer dizer, para um chinês, se dissessem que uma só fala espanhol, que outra fala português e que outra fala italiano, ele dizia: vocês falam a mesma língua. Portanto, a partir do momento que se define que o espanhol e o português são línguas diferentes, que isso já está definido, também houve uma batalha ao longo dos anos. Por exemplo, em português nós usamos os Ys, o Y, como é que se diz, não sei, o rei grafava-se à espanhola, Acho que a primeira eu li há pouco tempo. Quando começaram a pensar em tirar o Y do português, que não era necessário, fizeram os trâmites todos para que acontecesse, levaram ao rei e chegaram à conclusão: não podemos tirar o Y porque o rei escreve-se com Y. Então foram mais um século, dois séculos para tirar o Y, porque o rei não podia começar a escrever-se dessa maneira. O rei sentia-se nu com a autografia. A partir do momento que se deu a volta a essa história do rei, foi quando morreu o rei, pronto. Quando já se pode tirar o Y sem problemas. Não sei bem em termos cronológicos se é exatamente assim, mas foi no século XX que se firmou uma grafia mais moderna. O Y também tem uma conotação muito óbvia. O Y é, usa-se em Espanha. Se nós retirássemos o Y, retirávamos mais uma maneira de haver confusão entre o português e o galego, o português e o castelhano. Então, houve, de facto, em Portugal uma tomada de posição consciente, que era de não correr riscos em relação à confusão entre o português e o espanhol. Portanto, é uma questão política, tem a ver com a independência de Portugal, com a Espanha, um país muito forte, nós tivemos sempre no sangue, se a Espanha se virasse para o nosso lado, lá seria Portugal. Portanto, tínhamos de assegurar a independência em várias frentes. Eu vejo que hoje em dia também existe esta questão política na questão na Galiza e depois em relação a outras línguas. O galego, quando o galego, podem até achar perfeitamente que o galego não é português. É uma perspectiva. Não podem achar que ele é espanhol. Nem que seja que é uma língua espanhola, nem que é um dialeto espanhol. Isso qualquer linguista, filólogo vos diz. Quando se formou o galego, fez-se a perspectiva de que, bah, português é uma língua imã, simpática, mas grafa-se com a norma espanhola. Isso, para um galego, é uma maneira de perceber, de diferenciar, dizer, ah, eu falo galego, não falo português, não falo espanhol, é galego, por isto e por isto e por isto. Mas também para um português. Um português olha para o galego e vê muitas formas da grafia espanhola e pensa, ah, se calhar este também não é português, porque está grafado, tem este o Nhe, tem o duplo L, também não é português. Portanto, foi feito para os dois lados, imagino eu. Existem outras situações em que a grafia é uma questão política, a ideia que eu tenho. Em relação ao valenciano e ao catalão, os valencianos adaptam uma perspectiva isolacionista, dizendo que não falam catalão. O exemplo mais claro, que poderá ser uma coisa esperançosa para o futuro, tem a ver com a ideia, com o neerlandês, que hoje é uma língua única, com a variante flamenga, variante holandesa. O neerlandês é o que se chama holandês, normalmente. Até há pouco tempo eram duas línguas. Havia o flamengo, que se falava na Bélgica, e o holandês, que se falava na Holanda. Hoje em dia, reconheceu-se que as diferenças eram apenas políticas, e existe uma norma oficial para o neerlandês. Parece-me que aqui existe também uma questão política. Pois haverá opiniões e haverá divergências. Mas uma questão política sempre houve aqui. O que estava a dizer o colega em relação à história, eu ouvi falar há pouco tempo de uma ideia de, já que agora na União Europeia é tudo comunitário, cada vez mais há estruturas que se vão firmando a nível europeu para nos sustentarmos, equilibrarmos. Há pessoas que pensam que isto vai se tornar um Estado único ou um Estado federal. Não é coisa que me preocupe muito, mas existiu uma ideia que eu ouvi há pouco tempo, que era de haver uma cadeira única de História na Europa. Porque as cadeiras de História são sempre políticas. Vou dar um exemplo dos lusitanos em Portugal. O lusitano é considerado o povo fundador de Portugal, em termos de História. Quando os lusitanos ocuparam uma área central em Portugal, no centro de Portugal, mas a parte substancial da Lusitânia nem era no Portugal atual, ocupava aquelas províncias interiores espanholas, e da língua lusitana pouco sobreviveu, imagino eu, e no português atual não existe resquícios do lusitano. Se nós somos alguma coisa, não seremos lusófonos, seremos galegófonos. É o que se diz. Para verem o grau de distorção que os lusitanos introduziram em Portugal, porque agora é tudo lusitano. A seleção são os lusitanos, os lusos, a água do luso. Mas a terra chama-se luso. Sim, a terra chama-se luso, mas depois associaram aquilo a Portugal e ele, sendo Portugal, acabou. Ali, Portugal. Se uma pessoa nasceu na França e vive em Portugal, é luso-francês. Pronto. O luso existe, é omnipresente. O que é que eu ia dizer? Houve uma altura, no regime franquista, isto contaram-me, nunca li sobre isso, que o Franco chegou a pensar a adotar os lusitanos como a entidade zero do espanhol. O espanhol terá nascido lusitano também. E chegou a ser ensinado em algumas escolas que o lusitano era o povo guerreiro que lutava contra os romanos, irredutível, como o Asterix ou o Obelix, a aldeia dos galegos, era a aldeia dos lusitanos. O Franco também chegou a ponderar essa hipótese e chegou a aplicar-se de alguma maneira que os lusitanos também seriam essa raiz mítica do povo espanhol, se existe um povo espanhol. Portanto, existia essa perspectiva, essa ideia de criar uma cadeira europeia de história a ser ensinada em todas as escolas, porque é para afastar completamente essa ideia da política dentro da história, porque depois isso acaba por... são os políticos a querer pôr-nos a pensar de uma certa maneira, inclinar-nos para um certo lado. O que disse o José, existe uma, em Portugal uma situações novas que têm a ver com intercâmbios, por vezes culturais, alguns intercâmbios económicos neste momento com a Galiza, e de uma maneira ou de outra começa a haver alguma afinidade que surge no discurso político. Claramente no discurso da... nós não temos juntas, não temos regionalização, temos comunidades de coordenação do desenvolvimento regional. O presidente da Comissão do Norte fala muito da Galiza, hoje em dia. Ainda não está no discurso de Lisboa, neste momento, mas sempre que há algum intercâmbio, já existe um discurso mais de transpor fronteiras. Mas não existe qualquer discurso em relação cultural em relação ao galego, nem qualquer discurso em relação a qualquer proximidade cultural. Existiu uma candidatura, vocês se ouviram de certeza, da candidatura do património material, isso teria a ver com os usos da terra, com aquela cultura da terra, e depois uma afinidade também em termos culturais de língua. Também. Teria insinuado, mas... Tradição oral. Tradição oral. Era uma proximidade. Tradição oral. Música. E teria insinuado outras coisas, pronto. Que não passou. Mas... Vai ser relançado agora. Vai ser relançado, porque foi uma candidatura que falhou. Ou seja, existe de Portugal a perspectiva sempre temerária quando são relações internacionais. Nós não reconhecemos o Kosovo, por exemplo. Estamos à espera que os outros reconheçam o Kosovo até chegar à nossa vez de reconhecer como Estado independente e dizer sim, nós apoiamos o Kosovo, quando os outros centenas de países reconhecerem à nossa frente. Até lá vamos dizendo sim, claro, de direito internacional, temos de pensar bem sobre esta questão. Em relação à Galiza, não existe nenhuma perspectiva direta do governo português de relação. Portanto, se fala da relação de Trás-os-Montes com Castela, Leão, Zamora, Salamanca, existem intercâmbios com uma região entre a Fonte e Issa. Como se fala da relação entre o Norte de Portugal e a Galiza. Como se a afinidade fosse a mesma. O que eu posso dizer? Eu escrevo para um jornal galego. Tenho aqui colegas que fazem parte. Quando mostro o jornal Amigos em Portugal, o jornal está escrito em reintegrado, chamado Português da Galiza. E os meus colegas, quando veem a grafia, dizem todos... isto aqui é português, é como se fala aqui, na nossa terra. Tenho outros exemplos. Por exemplo, o que dizem muitos galegos é que gostam muito de ir a Portugal porque está tudo escrito em galego, por exemplo. Ou seja, esta afinidade, por muitos acham que é uma afinidade forçada, eu considero uma afinidade que não passa pelo intelecto, é uma coisa real, que existe, que tem de ser acentuada. E espero o melhor para vocês, que corra tudo bem, e nós estamos aqui para ajudar. Em relação ao tema da conferência, que é o galego visto de Portugal, como eu estava a dizer, é desconhecimento. Não por má vontade, mas por desconhecimento. Foi o que eu escrevi. Agora eu gostava de trocar algumas perguntas e respostas, seria melhor. Muito bem, sim, se houver agora perguntas, intervenções, opiniões, estamos abertos aqui a responder. Também que não. Passou a pergunta. Faça ao senhor a pergunta. Pergunta como é que está no tempo. Uma pergunta que não mencionaste, não é? É que nós, bem sabedes, estamos muito presentes nos âmbitos, nomeadamente linguísticos e de ativismo linguístico na Galiza, que é o facto do relacionamento ou da potencialidade que se está a dar o português na Extremadura espanhola, estou falando. Sim. Como isto é percebido, há algum tipo de, em Portugal, de percepção a respeito. É um terço dos estudantes. Desse detalhe da potenciação que está a dar ao português na Extremadura espanhola. Não, é noticiado e é mencionado, é muito falado. É um terço. E a Pedro Campos já disse, achais que isso era uma boa fórmula para levar aqui a baliza? Porque as circunstâncias da Extremadura não é a mesma, não é uma língua. É compreensível como é que a Extremadura tem mais estudantes do que tem a Galiza, não é? Sim. A Extremadura tem um terço dos estudantes de espanhol no estado de português no estado espanhol e é uma região com pouca população. Exatamente. Portanto, há uma grande concentração de estudantes portugueses lá, de português. Não compreendo. Mas isso em Portugal é mais beneficiado, digamos, que é conhecido isso? O caso do estudo português da Extremadura é muito falado e é mencionado, mas não em contraponto a nada da Galiza. Porque tal coisa, como não há a noção de uma ligação diferente à Galiza, não é, como não sabem, nem faz sentido mencionar. Não, a Galiza é como se fosse a Catalunha, ou coisa qualquer, ou a Extremadura. Pronto, olha, por acaso agora é a Extremadura, que sim senhor, que tem muitos estudantes, e estudantes séniores e jovens, e depois lá vão entrevistar as pessoas, ai senhor, ai eu gosto de estudar, porque vou trabalhar não sei onde, e é bom e tal. Portanto, é mencionado e é referenciado o caso da Extremadura, mas não em contraponto a mais nada, não em contraponto a dizer-se que se devia apoiar na Galiza, ou até o... Nada. Portanto, isso. Galiza, nada. Não há referência nenhuma. Não há referência nenhuma. Até que... Eu estava ainda há um bocado a falar dos lusitanos. Por exemplo, a nível... Isto, podíamos estar aqui, é às luzinhas. Por exemplo, nunca é falado em grau nenhum de ensino da Galiéquia, é capaz de se falar, mas fala-se de lusitanos da Galiéquia, nada, zero, nem Reino da Galiza, nem se fala em nada disso, não é? Zero, isto não existe, isto é tão, é assim, simplesmente não existe. Nem política na história. Exatamente, não existe. Outro exemplo curioso é, eu tenho, que eu não sabia, tenho, da janela da minha casa, tenho um dos castros mais importantes. Vejo um dos castros mais importantes do Noroeste Peninsular, que eu não fazia, está enterrado. Portanto, puseram lá uma capelinha, no tempo dos que estavam com capelas lá nos sítios. Portanto, ainda está, portanto, não está estudado. Mas como é que eu soube dele? Através de um guia que a Junta publicou sobre o Guia dos Castros do Noroeste Peninsular, que a Junta publicou há um ano ou dois. E vem a referenciar o castro que está na linha direta da minha janela. E lá ninguém fala de nada, zero, não há isso. Celtas, isso não interessa a ninguém. Isso, nada. Não vale a pena falar disso. Isso é um povo que não interessa a ninguém. Não interessa. E, portanto, isto já é histórico. O desconhecimento é, como ele diz, é total. Como é que se vai mudar isto? Eu espero que seja com o tempo. Dá um exemplo como este. Espero que o tempo consiga... consiga mudar as coisas. Estou convencido que vai ser pela economia. A economia vai ser o principal vetor de tudo isto, porque, por exemplo, não é, por exemplo, uma empresa do grupo onde eu trabalho, que é em Braga, tem um cliente aqui na Galiza que lhe compra 80% da produção. Portanto, já neste momento, e as pessoas falam, e o senhor, o dono da empresa daqui, fala galego e de lá falam em português. Portanto, e com a economia vai haver mais contacto, vai ser a única maneira, mas e vai ter que haver tempo, porque, mas de resto o desconhecimento é total. Total. Não há, e até se podia, eu por acaso ouvi um debate uma vez na TSF, precisamente esse jornalista, pronto, há as exceções à regra, esse jornalista tinha consciência, portanto, falou o diretor do Cervantes em Lisboa, que é um galego, não sei como é que ele chama, o senhor... Ramiro Fonte, esquece que é isso, Ramiro Fontes, exatamente. Falou esse, falou um senhor da Extremadura, da ajuda da Extremadura. Era um debate sobre. Acho que era mesmo sobre a língua. E o jornalista, e estava lá um senhor do governo português, uma secretária de Estado ou de Educação, uma coisa qualquer. E o jornalista, que tinha um bocado de consciência, colocou justamente essa pergunta à senhora lá do governo e disse: olha, como é que se explica que na Extremadura haja mais alunos de português do que na Galiza? E, portanto, colocou assim, e ele sabia que estava a perguntar. E a senhora: ah, sabe como é? Isto. Nós também não temos grandes meios financeiros e o interesse partiu da Junta da Extremadura, nós apoiamos, mas nós não temos, quer dizer, nós não temos dinheiro e pronto, e pronto, os outros é que, é assim em português, nós não temos dinheiro, somos muito porreiros, né, boas pessoas, mas dinheiro nada, não, nem investimos nada, nada. Sim senhor, tem muita boa vontade e tal, mas dinheiro... E pá, temos falta de meios, estamos em várias frentes, estamos em Timor, estamos não sei aonde, estamos no Brasil, estamos em Angola e não temos meios e pronto, enfim. Mas foi a explicação que a senhora do governo deu, mas é esta. Eu também estou convencido que se houvesse, é tal coisa, isto, as relações são recíprocas, não é? Se houvesse também da parte da Galiza, ou seja, do que eu já tinha falado anteriormente, da parte da Junta, ou se houvesse mais pedidos, não é? Dizer: olha, nós estamos interessados, os senhores querem, pá, invistam, nós estou o tal, não é? Se calhar também daqui, ninguém diz nada, e eles, isso é o que eles querem, é não gastar dinheiro. Portanto, não gastar é tão simples como isto. Mas o desconhecimento, concordo totalmente, o desconhecimento é total. Queria só dizer uma coisa que não falei há um bocado. Quando eu falei do início da televisão da Galiza, comecei a ver. Sempre que via com a minha mãe, falavam as velhas, as galegas, e ficávamos assim a olhar para a minha mãe, assim, muito embaraçados. Pensávamos que eu estava a falar português. Depois, pronto, se lembrámos, é a televisão da Galiza, eu não estou a falar português, estão a falar outra língua. Um amigo, o galego, o Maragoto, quando esteve comigo na Póvoa, esteve com a minha mãe, esteve com outras senhoras, mais velhas, no café, e ele disse que seria muito melhor, perceber muito melhor a minha mãe e as senhoras mais velhas do que a mim. O que acontece? O meu discurso está muito alfacinha. Ou seja, está muito, cada vez mais, Portugal fala toda a Lisboa. De uma maneira ou de outra. Eu muito mais com os meus pais... Pela televisão. Pela televisão. A televisão é de Lisboa, as nossas referências auditivas são de Lisboa. Portanto, é evidente que... Mas a maior alegria que me dão é quando eu estou em Tomar, ai, você é do Norte. Eu sou, eu não sou daqui. É o maior prazer que me dão é, ai, você não é daqui. Não sou, você é do Norte, sou lá de cima. Ai, está bem, não, nota-se, por acaso nota-se e tal. Mas, mas também não tenham dúvida disso. Em Portugal, o sotaque do Norte como é que vou dizer? Não é positivo ter sotaque do Norte. Portanto, exatamente. É um preconceito que existe, mas mesmo dentro das pessoas do Norte existe essa ideia. Eu estou a falar assim e estou a fazer passar uma vergonha tremenda porque tu lembro pronúncia do Norte. Não, mas agora até se está a dar um fenómeno interessante e até a música e principalmente o rap é que está a dar a volta a isto. Até um tempo o ditongo ou em português ou em galego ou em Lisboa é capaz de se ouvir perfeitamente dizer os ouvintes vou ouvir. O jogador. É? Portanto, o ditongo passou um O acentuado. Curiosamente, o fenómeno está a regredir, isto é um facto, por causa do rap, porque há muitas palavras acabadas em ou, e também com o ou faz quase o ou, não é? E eles como fazem o ou. O ou entrou outra vez. Está a entrar, mesmo nos jovens, lisboetas, está a entrar outra vez. É interessante esse fenómeno se ouvir. Isto é um fenómeno recente. Científico. É? Não, mas vais reparar. Estou sempre com ou. Dizem mesmo ou. Do Weasel. Se ouvires, há pouco tempo isto era inaudito. isto era, era inaudito. Portanto, ou dizer, quem dissesse um ou, está aí, pronto, era, não está bem, não está bem, ou, não fala bem, isto é, lá vem para o ou. Mas, por acaso, pela modernidade, é um fenómeno interessante, porque o ou tem semelhanças com o ou, o som ou, como é que eles fazem, ou, ou, e aquilo mistura tudo e lá entra outra vez o ou, e dizem, eu sou, e vou, e por aí fora. Claro, não querendo interromper, as nossas referências, infelizmente também, é isso, temos a televisão de Lisboa, apesar de mantermos alguma integridade, mas somos muito influenciados pela televisão de Lisboa, mas também, também ouvimos brasileiro, e brasileiro horas e horas, há um canal assim que dá novelas, telenovelas brasileiras a partir das 6 da tarde à meia-noite, portanto, e ninguém não fala com sotaque brasileiro. Entendemos, mas ninguém fala, portanto, não, também não, não é, a televisão contamina, mas também não é, não é um sacrilégio, não é? Mas claro que somos influenciados, mas, claro, já concordo com isso. Já contaminou, houve brasileirismos que entraram. Agora, eu queria dizer, na perspectiva, um bocado da foto da intercompreensão, para dizer que tu falas a mesma língua que eu e depois existe a regra da intercompreensão, para dizer que tu falas a mesma língua que eu, porque eu percebo o que tu estás a dizer. É também uma coisa, é um bocado estavas a falar do que tu és capaz de ver um filme brasileiro e perceber. Eu já vi filmes brasileiros e tive dificuldade em perceber certas coisas. Já vi filmes portugueses e tive dificuldade em perceber o que eles estavam a dizer. Mas o cinema português, acho que o cinema português tinha um som muito mau, é mesmo mal gravado. Mas isso também, isso é um mito da intercompreensão. Um galego pode chegar a Portugal e dizer, ah, gosto muito, sou galego, falo galego e acho que o português é muito próximo, e chegar a Lisboa não perceber nada. É só para dizer que isso não quer dizer nada. Sim, sim. Um brasileiro, normalmente, à primeira, não percebe como português diz, ponto final. Tenho uma amiga brasileira que, quando chegou a Portugal, primeira vez, está cá há 6 anos, na alfândega, começaram-lhe a falar em português, repetiram uma pergunta, outra vez a mesma pergunta, e ela, não, e ela entrou em pânico e começou a falar em inglês, com o senhor. E o senhor não sabe falar português, vou-lhe falar em inglês para ver se ele percebe. E o senhor percebeu que ela não estava a perceber e falou mais devagar e tal. Portanto, com calma, falar, entender, é só isso. É, falar das reintroduções brasileiras, uma coisa que era, na minha juventude, que era o pior que se podia, era quase como dizer um insulto, era terrível, terrível. Mas isto fica gravado na memória, porque eu mesmo hoje inconscientemente, o verbo, vou dizer o que é, o verbo botar. Foi reintroduzido via Brasil, via brasileiro. Os brasileiros, bota aí cara. Portanto, apareceu, via telenovelas, apareceu o botar. Porque antes disso, dizer, e lá em nós, toda a gente dizia e diz botar, versus o deitar. Não é? O culpar, deita, por... deita, não, um copo. Não é? Deita aí um bocadinho de água. Não é? Ou bota aí, nós dizíamos, bota aí um copo de tinto, uma coisa, um copo de vinho. Era assim que a gente dizia, mas eram mesmo repreendidos pelos nossos pais e tudo. Bota aí, bota... Como? Isto é... O que é isso? Não se podia dizer botar, era como dizer um insulto, era chamar... Enfim, e agora, curiosamente, via brasileiro está a ser introduzido, mas mesmo a minha filha, pronto... E até a minha influência da minha sogra. A minha sogra, se fosse ouvida aqui, eu metia aqui a tocar uma cassetezinha e iam-me dizer que era galego que a senhora falava. Porque diz muitas coisas, depois e por aí fora, e diz muitas coisas. Alga. E alga e diz muitas coisas. Mas é verdade, e não é muito velha, tenho 50 e tal, 60 anos, qualquer coisa. Mas a minha filha, pela influência da minha sogra, também é normal, eu também digo, mas é interessante que eu até consegui contornar isso de botar, consegui, mas só uso botar em tom quase informal. Portanto, estou com os amigos, opa, bota aí um copo. Pronto, não é? E tudo bem. Porque se for noutro contexto, num almoço de negócio e tal, eu não vou dizer, olha, bota aí. É impossível dizer, bota aí. A minha filha, é o que eu estou a dizer, muitas vezes diz, oh pai, bota aí, sumo. E a fixação é tão grande que eu quando... E eu, pá, não é? Depois, aquilo, a gente raciocina, a gente consegue fazer o raciocínio. Não, a miúda está bem, está bem, está bem. Mas é instinto, é inconsciente, aquilo, bota, tac, aquilo logo na cabeça. Portanto, isto foi martelado, foi, isto é martelado. E é como, eu quero dizer, é como as línguas conseguem, consegue-se... com pressão, consegue-se modificar muitas coisas, não é? E corretamente modificar-nos isso, graças a Deus, via brasileiro, foi por isso que falaste brasileiro, lembrei-me, o brasileiro está-nos a reintroduzir muitas palavras que não se usavam, ou eram mal conotadas. Uma coisa que também adoro no galego, que também foi um choque quando vi isso, a conversa com mais cerejas, foi ver títulos de jornais com palavrões em vernáculo escrito. Isto para nós é inconcebível, não é? Eu vou dizer, eu até me custa a dizer, até tem que... Né? Eu até, que para, vergonha. A gente até fica em dívida, é uma coisa normal. Caralho! Ui, vocês não imaginam como nos custa a nós eu aqui a dizer-me isto aqui numa assembleia. Que caralho? Caralho. É complicado, pá, é muito complicado a nós dizermos isto. E ver escrito, isso é inconcebível. Ver escrito num jornal, quando eu vi, eu assim, ei! Olha, a minha mãe não usa sempre palavras. Eu estava ela e o meu pai a dizer, caralho. Mas é tal coisa. Por causa da TV Galiza. Informalmente, isso é igual. Informalmente é igual, mas é para cima e para baixo uma sorte do caralho, um caralhudo e por aí fora. Portanto, usamos informalmente corriqueiro, mas isso é de norte a sul, não é só isso, não é só do norte. Portanto, essa dos galegos ficam. Mas informalmente, porque é impensável, isto era quase se um jornal publicasse uma coisa dessas. Era logo o debate na televisão e era um escândalo. E aqui, eu, por acaso, quando eu vi, eu assim, ei, fiquei de boca aberta. Finalmente. Eu assim, é verdade. Porque depois os portugueses, claro, criaram os... também não se pode usar escrito. Criaram as alternativas, criaram... No Norte criou-se o carago, não é? Que é carago, C-A-R-A-G-O. Carago que é para contornar, mas também não se diz, mas pronto, já é mais aceitável do que dizer a outra. Caramba! E o caramba, mas o carago é a versão light, a versão coisa já, pronto, já de vez em quando lá pode sair um carago. Agora, a outra, isso é inconcebível. E por acaso, foi uma das alegres reintroduções também que tive, foi ver em galego escrito, e acho que sim, acho que. Que, inclusive, há muitos dicionários aí que nem mencionam. Não entra bem lá a entrada. Não. Mas pronto, mas claro, cada um tem a sua. É por isso que podemos trazer coisas positivas uns aos outros, e aí é que está a grande vantagem desta história, não é? E podemos trazer coisas novas uns aos outros, podemos ir mudando uns aos outros, e aqui é que está a beleza desta história toda. Era isso. Então, dizer, uma vez estavam os meus pais a dizerem caralho, assim era a conversa deles, caralho. E eu, estão a falar de quê? Caralho. E a minha mãe disse, então a ver a TV Galiza, era um programa sobre o caralho. E falaram sobre o caralho, foi, pronto, sempre assim com a história do caralho. Eu tenho um amigo que tem uma teoria que o calão foi inventado pelos nobres, pelas pessoas que estão acima do povo. Inventaram a ideia do calão para se diferenciarem. Portanto, a um certo momento, a nobreza instalou-se em Lisboa, o poder está em Lisboa. Há certas palavras que não se usam, porque, principalmente porque nos meios de comunicação social começou a soar mal, os meios de comunicação social estão em Lisboa. Eu acho, sinceramente, que se vocês disserem essa palavra em Lisboa, têm problemas com a polícia. E as pessoas ficam a olhar para vocês muito assustadas e fogem. Pronto, vão-se embora. Fogem para Compostela. E aquele preconceito... Se for em Lisboa mesmo, em Tomar, há aquele preconceito, dizem logo, vocês falam muito, os do Norte, vocês falam muito mal, vocês, é só palavrões, porque é um palavrão, é uma coisa brutal, não é? E nós dizemos, como dizem aqui, de vez em quando dizemos, não é? Lá sai, eu vou lá dizer, mas e eles inibem-se mais, dizem, mas é mesmo quando estão chateados, porque nós dizemos sempre, mas eles dizem quando, mesmo quando estão chateados é que lá sai, mas... Mas é tal coisa, isto isto, somos, e concordo nisso, concordo, somos muito influenciados. Eu noto isto na minha filha, noto que claro, a televisão é de lá e não digo que ela tenha um sotaque de Lisboa, mas ela fala como nós, mas noto que tem, som, geralmente é um som ou outro que se nota, que é diferente, que acontece muito. Mas estou convencido que com o tempo que deve voltar à matriz. Deve voltar à matriz. E até aí seria, isso seria também uma coisa interessante, porque acredito que muitos galegos nem acreditam, num, claro, estão a ouvir a mim falar, a ouvir aqui o colega Nuno, não acreditam que haja em Portugal pessoas que falem de maneira muito similar a galego que se fala, por exemplo, nas aldeias. Bastava até a galega fazer lá um programa, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta, e lá entrevistaram umas pessoas e viam pessoas de 40, 50, não é velhos, não estou a dizer velhinhos, há pessoas de 40, 50 anos que têm, pessoas da minha idade, de 30 e tal, 40 anos, que têm um sotaque nitidamente, e as pessoas identificavam-se automaticamente com isso. Aqui penso que é desconhecido. Seria interessante haver intercâmbios desses, e vice-versa, e vice-versa. Nunca mais me esqueço, primeira vez que falei com o Bernardo, foi o Bernardo Navarro, que foi ex-presidente da GAL, falámos em alta voz, e a minha mãe ia falar com ele e tal, falávamos a falar, eu com ele, tratámos de ver o que era, e a minha mãe estava ao lado. E não, aquilo acabou bem, a minha mãe, a dizer, olha que isso é vigarice, esse homem não é nada galego, nada, que esse homem estava a falar português. Mas ele, às vezes, isso eu também confesso, não estou a criticar ninguém. Não estou, também é tal coisa, se calhar é por simpatia. Muitas vezes os galegos distorcem um bocadinho e tal, e tentam portuguesar um bocado o sotaque. Pronto, por simpatia, dizem, olha, está em português, e tentam portuguesar o sotaque. Ou portuguesar ou abrasileirar. Não estou a criticar ninguém por fazê-lo. Eu digo que eu prefiro que me falem normalmente com o sotaque da pessoa. Eu acho que é muito mais engraçado. O Bernardo falava normalmente e ele não forçava absolutamente nada, que portanto ele é de Burela, da Marinha, falava normalmente e a minha mulher, por exemplo, diz, ele não me venhas com histórias. E porque, pronto, como é licenciado em Filologia Galego-Portuguesa, ele para nós fala português. Ou seja, fala para nós, mas para a mulher fala da mesma maneira. Portanto, fala com exatamente do mesmo sotaque, da mesma maneira. E ela diz, para nós fala português, e digo, não, então eu não falo para toda a gente igual. É um caso, ela diz que é o galego que melhor fala português. A minha mulher. É tal coisa, há coisas bonitas, tem que haver mais intercâmbio. É o futuro. É o que temos a dizer. De resto, estamos mesmo no patamar, ou no menos um, ou no zero. Mas o tempo é isso. Vamos dar tempo e ver. Então façam perguntas, que isto é histórico. Primeira vez que se faz isto na Galiza. Okay. Dois portugueses falando do galego, das relações. Ah, isso já falaram muito. Sim. Não, eu é exatamente uma pergunta, mas é muita uma experiência científica com as televisões portuguesas na Galiza. Por acaso, eu, em criança, podia ver a televisão da Galiza em minha casa. Fazíamos um pequeno truque com um palito dos dentes, no botão, e podíamos ver a RTP1. Então, tenho uma tia de 89 anos, que estava naquela minha casa, eu era criança, e estávamos a ver a cena, naquele momento, a televisão portuguesa. Então, ficou ali, estávamos a ver um filme, então, ela desconhecia que os filmes eram legendados e o áudio era no idioma original. Então, ela estava a perceber perfeitamente o filme, a ler, porque ela também não tinha contato com o galego exercitista escrito, nem com o galego. Não tinha contato com o galego escrito, porque é uma pessoa abidiota, não tem contato. Então, anos depois, quando é que foi esta proposta das televisões portuguesas na Galiza, foi que eu lhe disse: ah, tia, pois seria muito fixe que as televisões portuguesas se viessem cá, porque podemos ver filmes, tanto, e ele foi que me disse: ah, televisões portuguesas, não se percebe nada, porque em português não se percebe nada, tu lembras-te daquele filme que estávamos a ver, sim. Ainda bem que punha a legenda em galego, porque eu não percebia nada. E eras portuguesa que era simpática, punha a legenda em português, em galego. Então, também é desconhecimento. Ela não percebia, porque também, se não tem contato com o galego escrito, ainda menos com o áudio em inglês. Então, ela percebia que o inglês era o português, não é? Sim, seria mais uma das vantagens da transmissão dos canais portugueses na Galiza, era o ver filmes e séries no original. Noutras línguas. Nas línguas, russo, ou inglês, ou francês, ou no que fosse, é tudo original. E aí poderiam ler só, ou treinar o original, se quisessem. Treinar, fazer de conta que não estava nada por baixo. Eu não sei se viram um documentário que passou há pouco tempo, que era o Fronteiras. Quer dizer, eu vi na televisão, na internet, acho que vai dar na televisão. Que estavam a falar com pessoas que falavam galego na franja. Acho que é perto de Chaves, era de Chaves. Não, mas no Estado Espanhol. Sim, andavam o Berço, o Rio Badar. Castro Obreiro. Sim, mas centravam-se nessa faixa, fora da Galiza, onde se diz que se fala galego. E eu vi essas pessoas a falar e de facto era um galego bastante consistente. Há uma parte em que vão a Castro Obreiro. E se eu não tivesse reparado que era Castro Laboreiro, eu não percebia que já não estavam a falar galego. Eu pensei, mas isto está a soar igual, o som é o mesmo. Mas depois é que vi que era Castro Laboreiro, que era em Portugal, pronto. Não, senão não sabia. Pensava que continuavam a ser galegos a falar. Pronto. Um apontamento. É um bom lixão. Mais alguma pergunta? Comentários? Não por monopolizar, mas uma questão que também está muito na moda na altura. Como percebeis vós o assunto do acordo ortográfico? Muito breve. Muito rápido. Eu tenho uma dualidade de opinião. Por uma questão, sei lá, romântica. Uma questão romântica, só a explicação é essa, não é? Compreendo quem quer manter a ortografia antiga, até por as questões filológicas e de etimologia da palavra e por aí fora. E temos aprendido, assim, tal coisa, não é? Causou um certo choque, até estes já lançaram agora aqueles primeiros dicionários, não é? Aqueles primeiros da texto editora. E diz, como é que diz? Atual. E eles puseram três palavras alteradas, acho que põem três palavras alteradas, que é presente para causar o choque. Portanto, no, na capa, uma grande capa vermelha e três palavras a branco, atual. Fica diferente, atual, são três, acho que são três. Portanto, aquilo é mesmo, aquilo, chama logo, a gente vê aquilo, e é tal coisa, a tal campainha toca lá dentro, aí, está mal, não é? É o tal inconsciente, toca logo, a gente... toca logo e diz logo que é um erro. Portanto, por um lado compreendo os românticos, por outro concordo. O argumento de que vamos passar a escrever como os brasileiros, isso também não é totalmente verdade, porque vão continuar a ser permitidas algumas exceções, não é como o caso de facto, nós dizemos facto e eles dizem fato. E acto, portanto, nós vamos continuar nas palavras em que continua a ser dita, mantemos a grafia, podemos manter, portanto, é uma ortografia que permite exceções, portanto, isso vai ser um bocado complicado. Se a letra é dita, pode ser escrita. Nós dizemos facto, vamos continuar a escrever F-A-C-T-O. E eles dizem fato, para a mesma palavra, vão escrever de fato. Pronto. Além dessas exceções, mesmo assim não vamos... Qualquer estudante sabe que, mesmo se isso fosse contornado, continuaríamos a não escrever da mesma maneira. Pronto, escreveríamos de maneira mais parecida. Não é? Concordo que era uma maneira mais parecida. Mas, é como digo, eu é para o lado... Estou convencido que o acordo vai entrar. Vai entrar. Porque há pressão política. Estou convencido que o acordo vai entrar. Vou adotá-lo, simplesmente. Se entrar, adoto. Se não entrar, não adoto. É tão simples como isto. Não tenho. Em Portugal há uma grande resistência. Eu já adotei, sempre. Eu reparei. Em Portugal há uma grande resistência, principalmente, mais uma vez, a economia, não é? As editoras portuguesas têm um grande medo do papão que é as editoras brasileiras, dada a dimensão do mercado brasileiro, eles estão assim, que têm medo de serem invadidos, e é por isso que fazem um grande lobby que existe das editoras. A principal pressão que existe é das editoras portuguesas, porque têm medo de em vez de encarar a questão do outro, no sentido inverso, não é? De poderem eles ir para o Brasil, tem medo dos brasileiros entrarem em força em Portugal, e é por isso que fazem uma grande pressão para a não adoção do acordo. Mas eu estou convencido, perguntava-me, não sei se foi o Valentim até, penso que foi outro dia, o que é que eu achava, qual é o break-even point, não é, na economia, quando é que aquilo vai virar, quando for adotado pelo ensino, isso acabou. Portanto, sendo adotado pelo ensino, acabou, não há... Nem podem vir as editoras todas falarem, não sei o quê. Se o governo, portanto, o poder está no governo, se o governo dizer assim, meus amigos, em 2012 a norma ortográfica é esta. Portanto, acabou e entra totalmente. Até o governo fazer isso. Mas eu dou mais probabilidade para que aconteça do que para que não aconteça. Acho que é muito mais. 80-20 para que aconteça do que não aconteça. Acho muito provável que aconteça. Eu já uso o acordo. No meu blog chegamos já na forma acordada. Tem algumas, mesmo às vezes surgem dificuldades, porque ainda não sei como é que funciona. Às vezes dificuldades em termos morais. Como é que eu vou tirar aquela letra dali? Não consigo. Mas depois já percebo-me que nem todas as palavras perdem todas as letras, todas as consoantes mudas. O que eu descobri há pouco tempo, escrevi no meu blog, foi que nós tínhamos uma situação impar no mundo, que era duas ortografias para a mesma língua. Com o Brasil, desde que houve uma cisão em 1911, os portugueses para um lado, a Academia de Letras do Brasil para a outra, foram subsistindo duas ortografias diferentes. E neste momento era para acabar com isso. Quando falam, em Portugal usam muito o argumento de que o inglês não tem nada disso. Bem, o inglês nem sequer tem ortografia firmada. E o francês e o espanhol, que são outras duas línguas internacionais, têm uma ortografia e têm exceções. Isso é basicamente o que o acordo oferece. A partir daí, não vamos estar a dar um passo que os outros ainda não deram, porque os outros também têm essa ortografia única, e às vezes também há aquela situação, não vamos fazer isto porque os outros ainda não fizeram. Bem, alguém tem de ser os primeiros, não é, também? Portanto, também é uma perspectiva que também acho errada. Em Portugal vai-se buscar o estrangeiro para as boas razões e para as más razões. E quando se vai dar um passo em frente, vai-se sempre buscar, os outros não fizeram, portanto nós também não devemos fazer. Também devemos ter coragem para propor as coisas novas e não ser estar à espera que os outros façam. Acho que isto é um passo em frente. Pronto. E tenho pena que tanto os países de língua oficial portuguesa como a Galiza não tenham uma presença tão forte como Portugal e o Brasil. Mais perguntas? Sim? Sim, doutor. Eu queria perguntar, no caso onde Portugal fosse uma autonomia, ou tivesse algum tipo de autonomia, não seria muito mais fácil. Se as relações fossem entre Santiago e Porto, o regionalismo, se houvesse um governo regional, eu penso que sim. Eu votei a favor na regionalização, mas não adiantou nada. No referendo que houve há quase há 10 anos, não sei quando é que foi. Eu penso que sim. Basta ver que existe realmente. Portanto, há divisões administrativas de Portugal, que foi o que falou aqui o Nuno, que é as comissões de coordenação. Portanto, os fundos comunitários, passa tudo pela Comissão de Coordenação, portanto, faz, é um, é quase que faz o que faz, quase uma junta, só que a junta tem um poder dado pelo voto popular e a comissão de coordenação é um indivíduo, não há, ninguém vota nele, e é um indivíduo escolhido pelo governo, diz este senhor vai ser o coordenador. E este senhor é que é, e pronto, portanto, o senhor que está lá agora, que é o Carlos Lage, como dizia o Nuno, mostra muita atividade no relacionamento com a Galiza, mostra muito empenho, acho que pronto, é tal coisa, já é um dos tais, das tais exceções de pessoas que deviam ter conhecimento. Eu tinha, de certeza. Portanto, ele está a fomentar muita coisa, mas não quer dizer nada. Que ele, para amanhã, vamos imaginar, vai embora, vem outro e pode ir zero. Portanto, passa do 100 a zero. Não tenho a menor dúvida, se eu, mas não só nesse aspecto. No, para nós, não era a favor de haver um Parlamento com 50 deputados, não é? Era a favor de haver um governo regional, um pequeno Parlamento. É claro que era a favor disso. E nós dizermos, nós orientarmos o nosso próprio futuro, não é? E fazermos as ligações e as opções que quiséssemos, não é? Com quem quiséssemos. Reconheço que é muito complicado. E reconheço que, se calhar, é um dos problemas também que existe, também falaram disso, a Junta tem um problema de se relacionar com Portugal porque não sabe com quem é que se há de relacionar. Porque vai falar, se vai falar com o Presidente, com o Primeiro-Ministro, diz, eu não falo com os senhores, falamos, eu vou falar com o Sr. Zapatero, não falo com mais ninguém. Isto é a nível de desfias de Estado e tal, os senhores são simpáticos, só falam de uma maneira engraçada, mas nós, pá, tudo bem, vamos lá comer a sopa galega e tal, mas pronto, chega e tal. Eu compreendo isso. A Comissão de Coordenação é muito limitada, não é? Tem um poder muito limitado. Em Portugal tem poder, até penso que é a principal função que eles têm. Portanto, tem um poder do desenvolvimento estratégico, de orientar do próprio território, orienta, vamos por aqui, vamos investir ali, isso tem um bocado desse aspecto. E os fundos comunitários, e é o grande gestor... Com o aval do Governo Central. Claro, e é o grande gestor dos fundos comunitários. Quando deixar de haver fundos comunitários, as comissões devem acabar. Porque é o grande gestor é dos fundos comunitários, é a função das comissões de coordenação. Em relação ao Portugal, ao centralismo, que é o nós estamos a tentar... Imagino que eu e o José temos uma perspectiva, somos regionalistas, fomos da regionalização, mas estamos num Estado centralista, em que Lisboa é que dita os investimentos. Teria havia uma tabela que era de investimentos por distrito, que em Portugal ainda existem os distritos, só parece a desaparecer, e Lisboa tinha 21% da população e tinha 35% do investimento. É preciso explicar, um distrito é um conjunto de concelhos. Sim, como o distrito de Viana, o distrito de Braga, o distrito do Porto. É uma subdivisão. E o distrito de Lisboa tinha 35% do investimento no país, mas 21% da população apenas. Quando se vê a obra do TGV, que acredito que há muita modernização a fazer no caminho de ferro em Portugal, mas fazer uma linha de caminho de ferro de alta velocidade, até 350 km/h, entre Lisboa e Madrid, é um contrassenso, não serve ninguém. E quando se vê que a ligação, a fronteira com mais tráfego de passageiros, que é a fronteira de Valença-Tui, vai ter uma linha de velocidade elevada, e em parte nem é linha nova, é aproveitamento da linha existente, que eu acho razoável, mas quando se vê os milhares de milhões de euros que são gastar em Lisboa para fazer uma ponte para ligar para Madrid e para ligar a não sei o que é o aeroporto novo também, que é outra obra faraónica, vejo que se houvesse uma divisão razoável do dinheiro consoante o número da quantidade de pessoas que moram em cada região, já não existiam estas dicotomias. Não sei se não vou usar o exemplo do Estado espanhol. No nosso exemplo fazia muito sentido. É muito referenciado em Portugal. As autonomias espanholas são muito... Isso é falar. É muito referenciado em Portugal. Como um bom exemplo. Como um bom exemplo. Sim, só para dar um exemplo. Só pelo Norte. O Algarve foi... acho que foi a única parte de Portugal que venceu o Sim. Não sei. Foi. No Norte perdeu. Claro. Houve um referendo à regionalização e a única região em que venceu sim foi o Algarve. Mas a única região que era consensual na altura era o Algarve. Porque na altura, quando houve o referendo à regionalização, o Norte eram duas zonas, era Trás-os-Montes e a zona litoral. O Algarve era a única região que mantém as fronteiras atuais. Talvez possa ser por isso, não sei. Eu só dar um exemplo, que em Portugal fala-se muito da Galiza como o milagre galego, já se fala. Não há o milagre irlandês, nem o milagre asiático, é o milagre galego. Isso acho que é comprovado em termos de crescimento do produto interno bruto. Per capita é a região do Estado espanhol com o maior crescimento do produto interno bruto. mas continua a ser a quarta região espanhola mais pobre. Mas em Portugal não me referem isso. Os galegos são ricos, riquíssimos. Portanto, lamento dizer que nós achamos que vocês são muito ricos. Gostava que fossem ricos. Não, a nível da economia é falado. A nível, claro, é o motor de uma sociedade capitalista, é o dinheiro. Portanto, a nível de dinheiro é falado, isso é, concordo. Isso a nível de dinheiro é falado. E é falado também como um exemplo. Sim, concordo. De exemplo, depois, para defender certas autonomias para as regiões. Quando se fala do governo autonómico galego, essa subida do produto interno bruto tão exponencial, depois é usada, principalmente as pessoas do Norte, para dizerem que querem uma autonomia semelhante para poderem decidir e para poderem crescer instantaneamente. Porque a região de Portugal que está em maior crise é o Norte, que era a zona mais industrializada, é que tem maior crise neste momento, é a região Norte. E até usam isso como contrassenso. Como é que se explica isto? Que o Norte, aí falam da Galiza. Como é que o Norte, que está junto da Galiza, a Galiza tem uma performance que tem e o Norte é empresas a fechar, indústrias a acabar e por aí fora. Isso é um argumento muito usado. Porque o Norte é a zona de Portugal que está a sofrer mais, em termos de economia. A zona com mais população, ainda somos responsáveis por 41% das exportações, mas somos responsáveis por 20 e pouco por cento do PIB, do Produto Interno Bruto. Portanto, continuamos a exportar muito, mas não se gera dinheiro na região, porque muitas das empresas estão sediadas em Lisboa. E não há poder real para a região. Ah, uma coisa também que gostava de... E isto eu digo às pessoas, eu não tenho nada contra Lisboa, nem contra nada disso, não é? Não, às vezes pode, da maneira que falámos, até pode subentender isso, Não, não tenho nada contra Lisboa, nada, absolutamente nada. É um motor da economia portuguesa, concordo. Agora, não tenho dúvida que a regionalização iria permitir, não só ao Norte, mas como a outras regiões do país, um desenvolvimento que é muito condicionado por Lisboa e Vale do Tejo. Que é... Parece que a Madeira já está puxando nesse sentido. É, a Madeira já está a orientar-se. É ali o botinho, aquele, fazer as suas. Exatamente. Mas a Madeira é também um caso especial. É uma república dentro da república. É um caso especial. Então, vão nos deixar aqui fechados dentro, se não formos embora. Então, damos um aplauso aos convidados. Obrigado.